E quem tá pelo rap, cê sabe que faz a soma. E quem tá contra, compra briga e vai pra lona. Contra falso, a verdade vem à tona. Yeah, só quem é que faz a soma. E quem tá pelo rap, cê sabe que faz a soma. E quem tá contra, compra briga e vai pra lona. Contra falso, a verdade vem à tona. Yeah, só quem é que faz a soma. Vem pra mostrar, toma, faz a soma ou vaza. Brasa, aceita o rap em brasa que cê ouve em casa. E quem atrasa, passa a chance de multiplicar. Em prol do rap, não entende, eu vou te explicar. Conexão é, sem preconceito, só motivo. Trago ao peito nessa busca por respeito e reconhecimento. Esse invento é o que demonstra que eu uso meu talento pra passar o que vem de dentro. Se cê não gosta, então não ouve, mas não fala mal. Ouvi vários que falaram e hoje pago um pau. Não agrado 100%, mas eu tento. Se ostenta é por conquista, tenho visto o crescimento e no momento. Se ocorre é porque nós corre. Pra provar que não é em vão, deixo claro que nós morre. Então se cê acha ainda que eu não faço pelo rap, sua presença lá do posto é bem-vinda. E quem tá pelo rap, cê sabe que faz a soma. E quem tá contra, compra briga e vai pra lona. Contra falso, a verdade vem à tona. Yeah, só quem é que faz a soma. E quem tá pelo rap, cê sabe que faz a soma. E quem tá contra, compra briga e vai pra lona. Contra falso, a verdade vem à tona. Yeah, só quem é que faz a soma. Bate o pé no chão, pressão que sofre é fato. Faz acontecer assim, nota no contrato. Quem no asfalto, bota corrente. Não corre ao sentido contrário, que a chapa é quente. Quem manda no beat, que manda o talho pra lona. Quer falar de arte, quadro, deixa eu faço a mona. Quem te proporciona, não é cópia nem clona. Quer falar de sinfonia, deixa que eu faço a nona. Levanta da poltrona, levada tem gingado. Eu se posiciono em clube, não vejo parado. O trampo é fino, brilha prata banhado. Como a 17, esparro, brilha espelhado. Eu tô tranquilo, quer chegar, fede, não morde. Critica por ostenta, se não ostenta que não pode. O bagulho é louco, a parada é louca. Fala a verdade antes que saia da sua boca. E quem tá pelo rap, cê sabe que faz a soma. E quem tá contra, compra briga e vai pra lona. Contra falso, a verdade vem à tona. Yeah, só quem é que faz a soma. E quem tá pelo rap, cê sabe que faz a soma. E quem tá contra, compra briga e vai pra lona. Contra falso, a verdade vem à tona. Yeah, só quem é que faz a soma. Só morre de mil, isso é Brasil. Os loucos tão à solta, abriram canil. E agora ninguém segura. Rap entra em cena e soma nossa cultura. Só de bermudão, blusão e as bombetas. Caneta na mão enquanto flui a letra. Quem manda a rima, quem que tá por cima. Rap é tipo ferro, parceiro, eu sou o imã. Faço a conexão, ligando os contenção. Quem quer ter o rap como o seu ganha-pão, João. É muito corre, altas madrugada. Não falo fácil enquanto falam e não fazem nada. Pela fama, às vezes pela grana. Persistência é por fazer o que se ama. Rap lá na cama, na rua é correria. Rap é movimento, que movimento todo dia. E quem tá pelo rap, cê sabe que faz a soma. E quem tá contra, compra briga e vai pra lona. Contra falso, a verdade vem à tona. Yeah, só quem é que faz a soma. E quem tá pelo rap, cê sabe que faz a soma. E quem tá contra, compra briga e vai pra lona. Contra falso, a verdade vem à tona. Yeah, só quem é que faz a soma. E quem tá pelo rap, cê sabe que faz a soma. E quem tá contra, compra briga e vai pra lona. Contra falso, a verdade vem à tona. Yeah, só quem é que faz a soma.